satisfação em colar lado a lado, bancante, bico no ar, sou Mano Del, guerrilheiro da favela. Não fiz a guerra, mas nunca fujo dela. Respeito os mano, correria do mundão, só que piso em cima dos vermes que tão no chão, que pagam de malandro, bandidão da quebrada, mas a sua cita só botijão de casa, que grita, esperneia pra todo mundo escutar. Diz que apavore, que manda no lugar, tirar os mano de tempo, fica xingando as mina, fala pra todo mundo que o crime é sua firma. Anda grudado com os polícia por aí, diz que é só piscar, os inimigos vão cair. Blá blá blá, só besteira sai da boca desse porco, chama inveja de amigo e aplaude o olho gordo. Eu só faço a minha, tento andar em linha reta, minha caminhada vai na calma e não tem pressa. Digo aos moleque pra passar por cima disso, esses pipoca nem vale o sacrifício. Corro no certo, mas não fujo da batalha, se for preciso faço o efeito navalha. Não vivo de ameaça, essa aqui é a real, e assim vou convivendo entre o bem e o mal. W Dallas fortalece o elo da corrente, mano, cê é lado a lado pra quem vim bater de frente. TNT e o William tem consideração, meus irmãos de sangue fazem parte da missão. Minha coroa chama Olivia, sobrenome é guerreira, firme na batalha como sempre a vida inteira. E os meus trutas, amigos de verdade, Bugiganga ou Emerson, deixaram muita saudade. Esteja em paz aonde estiver, Oxin, Siloni, por quem Deus tenho fé, ó. E os irmãos, os trutas de infância, que tão vivão, colados na minha banca, tem o André, o Charlie, o Ziel, Mani, Kenny, Bilu, Adriane e Daniel, o Renatão, DK e PH. O tempo é pequeno e muito mano pra citar. Eu lembrei de todos, só que o espaço é pequeno, tão no coração, na cabeça, assim vai vendo fatos da realidade. Cê a elite, a força, vai pra muralha, os mano cuca louca, vai pro discípulos e o razão da paz, nativa, ocultos verbais, revolução do reação anônima, o som explodindo tipo uma bomba atômica. Até a próxima, se Deus permitir, pra contrariar o sistema, tamo aí, hey Joe, respeito só favela, os maloqueiros, vagabundos, beque das vielas, os cu de farda, os boy, os pilantra, não cola com nós, não fazem parte da aliança, Joe, respeito só favela, os maloqueiros, vagabundos, beque das vielas, os cu de farda, os boy, os pilantra, não cola com nós, não fazem parte da aliança, Joe. Os bicos fica puto quando vê a nossa frota, os cu se preocupa com conquistar a sua volta. É foda, cabuloso, Deus me livra desse olho gordo e manda sua glória pro seu filho audacioso. Ó, glória todo dia que abençoe a família de APGO, honra a Vila Pira, só quem é na correria do Ipiranga, então confira ser fiel. Salve, salve, Mano Del, clima amarga como fel de rolê, olha o céu. Peço a Deus, ó, paz e liberdade, que encha meu coração de fé e honestidade. E oração, a caminhada é triste, cê sabe, sangue bom, Jota na função, antissistema é nós ladrão. Considero os maloqueiros, na fé os prisioneiros, de ataque morre brasileiro. PM merece isso mesmo, ó, nem me comovi, comoveu só o sistema. Joe é problema, rap é o hino de cada menino. Fala pra mim, perifa, receber notícia, irmão morto pelos polícia, lágrima secou, ferida nunca cicatrizou. Nego é tipo essa, o rap não tem curva, vai que vai, o papo é reto. Maluco fica esperto, ligeiro, olho aberto, é pra quem é, quem não anda espalha né. Aqui não tem fraco no sapato, é nós no ato, é nós que conta os fatos de Black Dona Rita. Grita aos picu, desacredita, na frente nos evita, nas costas nos publica. É louca essa notícia de ataque, morre a zica, Joe, morre a zica, Joe. Hey Joe, respeito sua favela, os maloqueiros, vagabundos, beque das vielas, os cu de farda, os boy, os pilantra, não cola com nós, não fazem parte da aliança, Joe. Respeito sua favela, os maloqueiros, vagabundos, beque das vielas, os cu de farda, os boy, os pilantra, não cola com nós, não fazem parte da aliança, Joe.